E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Puxa na coral, vai cinturinha. O nome dela é Sabrina do Boné, passando por aí. Hoje tem combo do cintura e boné. Eu preciso ser seu amigo e você nada. Prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui me falar? Como é que vou pegar sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chamar, o nome dela é Gil Caldeirão, e me contar se apaixonou por alguém. Ô, paixão, é esse dia aí, justamente esse dia. Eu não quero que aconteça, então se a amizade esqueça. E toda vez que você me disser, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Vai cinturinha, show! Cintura ao vivo, Califórnia Produções. MeuCDs.com. Eu preciso ser seu amigo e não ser nada. Prefiro ser nada. Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui me falar? Como é que vou pegar sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chamar pra conversar e me contar se apaixonou? Rádio Clube do Forró, é esse dia aí, justamente esse dia. Eu não quero que aconteça, então se a amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser, eu vou responder só oi, com meu peito gritando vai, vai. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo.